404 Dharma Cristã em glória virá. Em glória virá o Filho de Deus. Sempre orando, Jesus esperai. Se vide a estrela da alva no céu, alerta estás. 404 Dharma.